O som do pandeiro é certeiro e tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança mugango, dengo, a ginga do mamulengo, o charme dessa nação. Quem foi? Fez o samba embolar. Quem foi? Fez o coco sambar. Quem foi? Fez a ema gemer na boa. Quem foi? Fez o coco tocar. Quem foi? Show um oco no lugar. Me diz quanto foi? R$200. Me diz quanto é que foi? R$200. Tião, oi. Foge. Compraste? Comprei. Pagaste? Paguei. Me diz quanto foi? R$200. Me diz quanto é que foi? R$200. Já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do relique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira, despegando da ladeira na zoeira da banguela. Alma brasileira, despegando da ladeira na zoeira da banguela. Quem foi? Fez o samba embolar. Quem foi? Fez o coco sambar. Quem foi? Fez a ema gemer na boa. Coco tocar, deixou um oco no lugar. Quem foi? Fez o sapo cantor de lagoa. Diz aí, diz aí. Quem foi? Fez o samba embolar. Quem foi? Fez o coco sambar. Quem foi? Fez a ema gemer na boa. Quem foi? Fez do coco tocar. Quem foi? Deixou um oco no lugar. Quem foi? Fez o sapo cantor de lagoa. Só ponho o bloco no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar, vai ficar.